Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Pronto, chegamos ao final do nosso programa. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Fiquem bem, forte abraço para vocês e até lá. Então, Kátia, fechando a última pergunta sobre o programa. Coisa. Não, depois do fim vinha o princípio, não era o quase fim. Está bem. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Inutos Minusitados! Com a Radiana Pequeno e com a Tássia Taylor. Olá. Ah, e com o... O maluco de serviço. O Arca. Olha, posso chamar assim? Está na parte. Opa, isto já é tá, um tá, peso das pessoas, meu. Eu não vou dizer qual é que era o meu nome, que eu tinha... O nome que me deram à conta de mudar as letras. Não, não, deram-me um. Eu vou-vos escrever aqui para vocês. Os ouvintes não podem ter acesso a esta informação porque é uma informação. Quer dizer, se vocês quiserem dizer, podem, mas eu não consigo. Porque é uma palavra muito. Muito. Muito feia? É, muito feia, basicamente. Ela está aí para vossos mercês. Se quiserem ler. Isto é não, aliás, isto é era muita assim, era violência, meu. Mesmo. Podias partir mesmo. Outra coisa, agora isso não, meu. Fone. Pois. Isto à conta. É porque assim, isto tinha mais nomes, tinha mais um ou dois. E por isso é que não está aí o B de Bonaparte. Mas estamos a deixar os ouvintes muito curiosos neste momento. Real. É, mas tipo, não podemos dizer isto. Podemos dizer primeiro. Aliás, não, era assim, peço desculpa. É assim, Larbo. Pronto, esse podemos dizer, a segunda que não. É o Larbo parte qualquer coisa. Pronto. Qualquer coisa não, disse... é substituir o nome que lá está. Não se pode pois. Pois. É Larbo parte. É... Pronto. Basicamente é um palavrão para vagina. Vaginas. Exatamente. Do plural. Exatamente. Pronto. Okay, agora... que também há um insulto que é. É mesmo choninhas. Não é assim choninhas que dizem, é. Choninhas sem H no C, depois do C. Pronto, e é basicamente isso. O Barlo, é isso, era o Barlo, parte, era isso, não era Larbo, era Barlo. Sim, que está correto. Aqui já foi há uns 3 anos e tal, quase 4. Pronto, e o ano passado dei-te de Lorcas. Pronto, foi fofinho. Ah, bem, Lorcas também é giro, mas eu gosto mais do Barlo, parte. É isso. Dessas, meu. Não pode ser. É isso, e vocês já repararam na sigla do CMBA. Então, K de Carlos, Má de Manuel, BO de Bonaparte e A de Almeida. Cama boa. Isto é um nome. Isto é tipo. Como se diz, não é? 25% de inspiração, 35% de transpiração. Isto é muita coisa. Isto é. Isto foi, o meu nome foi posto de uma forma, uma categoria, uma coisa tipo espetacular. Tipo, já. Agradeço aos teus pais. Exatamente. Desculpa lá, ao menos quem pensar apenas no teu nome, lembra-se lá daquele francês todo atrofiado. De Bonaparte, de Bonaparte. Yeah, só que é assim, quando as pessoas, há pessoas que levam o meu nome muito para o lado porco. Isso é muito chato. Pois é. Ficar-te leite. Tipo, não. Pois é. O pior disso é aquele miúdo que andava na escola. E diz ela, Olha, eu quero que me digam o vosso nome completo, porque nós temos para aí 6 anos e 10 Tânias. Então faz favor. Tu, Ana Filipa Sánchez Rocha. Tu, Ana Filipa Almeida não sei quanto, Almeida Gomes, por exemplo. E lá foi chegando e tal, e Inês, Inês Filipa não sei quanto. Ora, e tu, Jacinto Leite Capelo Rego. Eu tinha uma colega minha na faculdade que o nome dela era Rego. Era não, continua a ser. Pronto, o nome dela pois. Continua a ser o mesmo. E há uma amiga que nós conhecemos cujo apelido é Rego Velho. Que não é melhor. É uma coisa extraordinária. Vamos iniciar a programa ou vamos discutir nomes? Podemos falar sobre o Rego Velho do Amor? Não. Há quem faça o amor pelo Rego. Exatamente, Rego Baixo. É bem ali. Até aquilo era. Mas eu gosto dessa do Jacinto Leite, que é pelo Rego. É um nome. É um nome. Um nome muito giro. Pronto, vamos falar de amor ou continuar a falar Sim. de amor? Vamos. Vamos continuar a falar de amor. Continuar a falar de amor. Pois, o que é que se pode dizer? Eu acho, é aquilo que eu disse na semana passada, eu acho que as coisas se desenrolam mais ou menos desta maneira, como eu tinha dito, da questão dos copos. Tu és um bêbado, pai, só falas em copos, tu. É. Mas pronto, falando de amor, e agora não falando de amor a homem-mulher, ou homem com homem, ou mulher com mulher, falando de outros tipos de amor. Tenho duas historinhas referentes a isso. Elas as duas têm uma coisa em comum, que são crianças. E. Acho que sim. Não, não, eu desde pequena, tipo na primária, acho que eu que tipo, pegaste. Mas está mal. Sempre tive o sonho de seguir para ser pediatra, portanto, médica crianças. E sempre me seguiu esse sonho, até que no sétimo ano eu juntei à pediatria, juntei o, se não der para pediatra, terapia da fala, também ligada com crianças. Isso acentuou-se mais quando eu. Nessa altura tinha 12 anos, fui parar ao hospital, doente, estive lá internada e no sítio onde eu estava, no quarto onde eu estava, estava uma criança de 5 anos, tinha tido um acidente gravíssimo, tinha ficado, portanto, espetada no alicerce da casa e tinha sido operada e tive uma ligação muito grande com essa criança. Uma ligação mesmo de amor. E esse meu sonho vincou-se mais aí, porque era do género, eu andava com o meu soro, mas andava com ela ao colo, por causa das dores, ela tinha imensas dores, então quando os pais não estavam lá, era comigo que ela estava. Quando os pais vinham, ela estava com os pais, pronto, eu estava também com a minha mãe, com a minha avó lá. Mas quando eles iam embora, era comigo que ela estava, para tomar as injeções, era na minha cama, para eu a agarrar, para a enfermeira dar as injeções, para eu dormir, dormia na minha cama, depois eu tinha que chamar a enfermeira para a pôr para a cama dela, e andámos muito juntas. Um dia, a criança escorregou os braços da Adriana e caiu imóvel. Não, não, não, não. Tivemos alta no mesmo dia, exatamente. Tivemos alta no mesmo dia, nessa altura, mas foi assim, uma ligação bastante forte durante o tempo que lá estive e um amor bastante grande. Mais tarde, uns anos valentes mais tarde, aqui na instituição, numa instituição aqui da Terra, veio um menino de Lisboa que foi abandonado pelos pais no hospital. Porque nasceu sem cérebro, com uma hidrocefalia bastante grave. E os médicos disseram que ele não via, não ouvia, não falava, isso tudo. Tinha também convulsões. E lá na instituição, elas pensavam que ele, o ver, devia ver algumas sombras, porque quando estavam fora do alcance do olhar dele, ou seja, em vez de estarem à frente, estavam bastante longe dele e chamavam, ele virava a cara para esse lado, portanto, ele ouvia o chamamento. Também quando estávamos à frente dele, ele sabia quem é que vinha, porque ele ria-se a certas pessoas e outras pessoas não, mesmo sem ninguém fazer barulho, sem falar, ele devia ouvir talvez os passos e conhecer quem era aquela pessoa. Ele ria-se bastante. Uma pessoa entrava na instituição e eu via a gargalhada dele e nós, pá, o que é isto? Ai, é fulano. Ei, a sério. Eu conheci-o pessoalmente e ganhei um amor por aquele miúdo também bastante grande. Era o meu barriguinha de cerveja. Não, ele tinha uma barriguinha mentira. E tinha uma cara de rebelde, mesmo cara de rapaz, mas daqueles rapazes que olham para as raparigas tipo, eu gostava de fazer alguma coisa, mas aquele olhar mesmo, a sério. E eu então casei com madrinha de coração dele. Os médicos não lhe davam muita esperança de vida. Ele ainda chegou a estar aqui na minha casa no aniversário, com todos os cuidados, tínhamos medo que ele tivesse uma convulsão e tinha que seguir imediatamente para Coimbra. Felizmente, ou melhor, infelizmente, ele durou 5 anos, chegou ao 5º aniversário, fez 5 anos e, passado pouco tempo, acabou por falecer. Foi. E já foi muito tempo. Sim, que os médicos davam pouco tempo mesmo de vida. Era mesmo uma hidrocefalia bastante grave. Ele tinha muito pouco cérebro, ou quase nenhum mesmo. E durou 5 anos. Foram 5 anos bem vividos na instituição, onde foi amado, acarinhado por todos, por todas. Ele ria-se bastante, mesmo. A gargalhada mesmo. Eu não sei, ou ele entendia, porque nós também contávamos anedotas, eu não sei, ou ele entendia, ou então não sei, dava aquelas gargalhadas bem sonoras. E foi um grande choque para mim quando soube que ele tinha falecido. Mas a partir daí, aquele gosto de crianças acentuou-se ainda mais. Até a minha mãe costuma dizer, quando estamos a falar de bebés e eu tento explicar as coisas, apesar da minha mãe já ter tido 2 filhos, ela, tu parece que foste mãe, o teu coisa para criança está tão aguçado. Eu, pois, não fui mãe, mas tenho uma tendência completa para crianças. Pronto, infelizmente não pude seguir nem um sonho nem o outro. Ficou em stand-by, mudei para outro lado, mas pronto, é isso. Pronto. Gente, falem. E não, eu estava a pensar. Sim, é assim, eu não sei se isso, assim, isso pode se chamar, quer dizer, eu não sei se chamaria bem amor, mas consigo perceber a tua ideia. Isso é uma ligação temporária, mas eu acho que amor é outra coisa mais. Mas consigo perceber a tua ideia. Teu carinho tão grande para essas pessoas. Mas já acho que isso não se pode chamar de amor? Pois não? Ou sim, Kátia? É assim, isto é um bocado encontro ao que nós estávamos a falar na última edição. E eu acho que sim, que pode ser chamado de amor e que deve ser chamado de amor, porque, como eu já disse na edição anterior, para mim, amor não é só o amor entre um casal. E para mim, tu discordaste na edição anterior e eu continuo a insistir no mesmo ponto, porque é aquilo que eu acredito, que é que há vários tipos de amor. E eu posso amar um amigo meu, e não ser um amor, não o ver como namorado. Eu tenho um rapaz que é tipo, que é o meu melhor amigo, tipo, adoro aquele rapaz completamente. Mas... Pode dizer que sou eu, que as pessoas já sabem. Ai, não. Não, por acaso não. Não, mas é de género. É de género, atenção. Não é isso. Eu estou a dizer, esse meu amigo é. Eu gosto tanto dele, mas não consigo de maneira nenhuma imaginá-lo como um namorado. Teu noivo agradece. Mas tipo, mas é uma amizade tão forte e tão especial que, primeiro, é aquele tipo de pessoa com quem eu falo de tudo. E sim, mesmo as coisas mais porcas. Fala-se de tudo. Epá, isto ser melhor amigo vale a pena. Desculpa. Não, porque assim, aquelas pessoas costumam dizer, as pessoas costumam dizer, ai, amizade entre homem e mulher e não sei o quê. Olha, petas. Tudo bem que há pessoas que se aproximam e a dizer que são amigos e querem é outra coisa. Mas há realmente amizades verdadeiras entre homens e mulheres. E melhores amigos, meus melhores amigos. Eu se calhar, eu posso dizer que é um dos meus melhores amigos em geral, contando com raparigas, rapazes, o que seja. Entendes? É desse género. Nós falamos de tudo, eu sei coisas dele que mais ninguém sabe, ele sabe coisas de mim, pronto. O Daniel também sabe, porque o Daniel eu também considero o meu melhor amigo, apesar de ser meu noivo também. Mas, já agora, o Daniel, para quem não sabe, é o... mas já te disse. Nós já estamos fartas de falar dele, viu? Já nem, por isso é que eu nem me preocupo. Exato. Ainda bem que o teu noivo sabe também dessas coisas, porque se ele não soubesse e fosse noivo, estava mal. Sabe, tanto que esse meu amigo, eu digo que ele é meu amante, na brincadeira. Nós somos que somos amantes. E o Daniel sabe, imagina, do género mesmo. Ele pergunta, ah, onde é que tu estás? Ah, estou com a amante. E ele diz logo, ah, quem? Com fulano? E eu tenho mais algum amante? Eu assim para ele, não sei, diz-me tu. Estás a ver? Mas temos esse tipo de relação e o Daniel conhece-o e confia, porque sabe que não há mais nada. Até porque se fosse para ver, eu conheço esse meu amigo muito antes de conhecer o Daniel. Se fosse para acontecer alguma coisa, já teria acontecido. Mas temos essa relação. Eu estou com o Daniel ao lado e sento-me no colo desse meu amigo e estamos abraçados a conversar. É esse tipo de relação que eu tenho com pessoas que são próximas de mim. Entende? E, opa, é desse género. Eu acho que amor pode ser muita coisa. Eu tenho amigos meus que... Amigos, amigas... Que, pá... Gosto mesmo aquele. E eu posso dizer que é amor, sim. Não todos. Mas são muito poucas pessoas. Porque. Pronto, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tem um bocado de dificuldade em dar-se. Apesar de eu ser muito extrovertida e de falar com toda a gente, me dar com toda a gente, é muito, eu sou muito difícil de me dar realmente a alguém. Mas nesse sentido, há pessoas que eu posso dizer que sim, que amo. Eu tenho amigos muito próximos, são um número mesmo pequeno de pessoas, que eu digo mesmo, eu amo-te. E digo com todo o coração, porque eu não consigo dizer palavras dessas sem sentir. Não consigo. Claro. Eu, quando era adolescente, tive um namorado que fazia questão que eu lhe dissesse isso e gostava-me tanto. Que eu não sentia realmente aquilo e não conseguia dizer-lhe. E é tipo, esse tipo de situações são complicadas. Por isso é que eu digo, amor existe sim, vários tipos de amor, como já falámos, o amor romântico, o amor fraternal, que a fraternal pode ser irmãos, amigos, o que seja. Existe sim. E por que não amar uma pessoa que conhecemos, como no caso da Adriana, que... Aquela pessoa tocou-nos de tal maneira que não conseguimos evitar amar aquela pessoa. Porque amar não é simplesmente gostar de alguém. Eu gosto de muita gente. Se não gostasse, não falava com essas pessoas, nem queria saber delas. Claro. Não é? Mas amar, para mim o amar é para além de gostares da pessoa pelo que ela é e pelo que ela faz, é preocupar-te. É sentir carinho, é sentir preocupação, é teres aquela necessidade de proteger e de querer a felicidade daquela pessoa acima de tudo. Para mim isso é amor. Sim. Por exemplo, e nesta semana, uma amiga minha, que pronto, não é das minhas melhores amigas, mas considero uma amiga relativamente próxima. Uhum. Ela disse-me, ela estava já há meses, há quase um ano à procura de trabalho, e disse-me, Cátia, arranjei. Se vocês soubessem como eu fiquei feliz, vocês não têm noção. E não era comigo. Não fui eu que arranjei trabalho, foi ela. Mas fiquei tão feliz por ela, porque ela é a minha amiga e porque eu vi o quanto ela batalhou por aquilo. Por isso é que eu digo, amor não é só estar apaixonado por alguém. Eu acho que desde o momento em que nós gostamos daquela pessoa, e vou-me repetir, gostamos daquela pessoa, nos preocupamos, queremos a felicidade daquela pessoa acima de tudo, queremos proteger aquela pessoa de alguma maneira, isso é amor. Para mim, isso é amor. Sim, sim, no sentido sim, no sentido de acordo contigo, porque atenção, o facto de haver o amor em si é um sentimento, portanto não implica uma envolvência física para existir. Exato, até porque há amores platónicos, não é? Não é tanto por aí, isso é uma coisa muito mais... Olha, isso era do tempo da Grécia. Quer dizer, há amores platónicos, há. Olha, eu tive um amor platónico, não é? Eu quando era pequenino, eu gostava da Catarina Furtado. Mas... Sério, eu parava tudo para ver o Caça ao Tesouro só para ouvir a voz dela. E ficava preocupado quando eu colocava naqueles perigos, quando ela ia lá no helicóptero e não sei o quê, ficava preocupado. E queria estar lá em baixo, queria ajudá-la, queria, sei lá... Eu conheci pronto, gente e... que estava apaixonada por professor. Sim, mas lá está. Também já me apaixonei por uma e também foi assim um bocado. Ah, mas não era eu, atenção, calma. Não, mas professora não. Não, foi o professor, não fui eu. Diz cá. Não, mas essa situação do amor platónico, tipo, não é o amor verdadeiro, não é? Porque se é platónico, tu não tens um contacto real com aquela pessoa. Tu és apaixonado por aquilo que te é transmitido, não é? Por aquilo que tu vês. Por isso eu acho que é uma mistura de paixão com ilusão. Mas assim, aquilo que eu disse à conta do amor, eu não disse que era só entre homem e mulher. A única coisa que eu falei é que o amor familiar é muitas vezes, é na maioria das vezes, condicionado pela obrigatoriedade de uma convivência física. Mas sim, o amor sendo um sentimento logo quer dizer, agora sim, o amor é muito mais do que amizade, não é só amizade, não é? Eu tenho amigos que sei que são amigos temporários, não, aqueles amigos, mas isso foi o que eu também disse, não é? Exato, o amor é uma coisa muito... não amo, eu tenho amigos que não. Exato. Exatamente. São pessoas por quem eu não sinto todas as coisas que eu descrevi do que é amor para mim. Claro, agora sim, há realmente pessoas que nós podemos amar e não são nossos namorados, porque são realmente pessoas que às vezes o facto, como é que eu posso dizer, o amor é tão grande que o risco de o estragar é tão alto que é desagradável. Aliás, não é só o risco de o estragar, é o valor que existe naquele amor é tão alto que qualquer envolvência física poderia danificar aquele sentimento excelente que existe entre aquelas duas pessoas. Bem, quando é entre duas mulheres, se calhar isso não se coloca, mas quando é entre uma mulher e um homem, poderá às vezes acontecer, muitas vezes acontece, imagina a tendência de nós damos tão bem, será que a gente se entenderia? Não é? Mas chega uma altura... Como amigos e como namorados, nem tanto, não é? Chega uma altura... Eu passei por uma experiência dessas e entretanto há pessoas que gostam tanto uma da outra que entretanto acontece que não conseguem ver-se não conseguem ver-se, como é que eu posso dizer, envolverem-se sexualmente uma com a outra, fisicamente uma com a outra, não conseguem ver-se dessa forma. Porque, digamos que o físico é uma regressão, o físico, essa parte física, é uma regressão na sua capacidade de expressão dos sentimentos que têm. Isto é uma questão física. Porque, por exemplo, uma coisa muito mais impactante do que um beijo ou um abraço, tanto que uma noite de cama, vamos dizer assim, é eu acordar às 3 da manhã, ligar para uma amiga minha e dizer: está tudo bem contigo? Mas porquê? É que eu sinto que não estás bem. E essa pessoa acabar de me contar o que é que tinha acontecido. Acho que isso é uma prova de amor muito maior do que uma noite na cama. E portanto, quando há esse tipo de envolvência física, isso é uma regressão. Chega uma altura que é uma regressão. Tanto, por exemplo, nós vemos lá mais para a frente que quando o amor é mesmo verdadeiro, o homem e a mulher até podem já não se envolver como antes fisicamente, mas se um morre, o outro morre também. Ah, sim, mas lá está. Eu acho que. Quando eram mais novos, isso não acontecia. E não é de idade. Porque há homens que trocam as suas esposas e mulheres trocam os seus esposos por seres muito mais novos e que possam sabê-las muito melhor fisicamente. Sim, mas lá está. Eu não acredito que a parte. É assim. Eu acho que a parte do sexo é a parte da paixão. Não necessariamente a parte do amor. Claro que, para mim, e isto é a minha opinião, é assim, também eu não posso comparar porque nunca tive relações sexuais com alguém que eu não gostasse. Mas eu acho que o sexo é a paixão, mas tu amares aquela pessoa será diferente porque tens outras bases. A confiança, tipo. O facto de tu confiares naquela pessoa, de te sentires à vontade o suficiente com ela porque a conheces e porque ela é alguém importante para ti, te dará outra confiança e te dará outra liberdade naquilo que estás a fazer. Não é? Kátia, bem, agora é uma pergunta para vocês os dois. Sim. Juntando. O fazer amor e o fazer sexo. Não são coisas diferentes? É assim, era o que eu estava a dizer. Eu acho que é diferente pelo simples facto de que quando fazes amor, tu estás com alguém de quem gostas, a quem amas, e quando fazes sexo, é apenas isso, sexo, é apenas a atração física, é apenas o desejo. Mas eu posso dizer qual é que é a visão que eu tenho disso? Diz? Eu acho que amigos da ocasião e os melhores amantes do mundo, amantes no sentido de amor, só fazem sexo, não fazem amor, porque o amor faz todos os dias de múltiplas formas, não se faz só na cama. Mas eu acho que Não é? tu aí estás a levar de uma forma muito. Estás a tornar a palavra muito literal mesmo. Estás a levar de uma forma muito literal. Porque é Não, assim, repara, a porque palavra é fazer amor, mas tu não estás a fazer, tu não estás naquilo, não estás a construir amor. É apenas, eu acho que é apenas uma maneira, e isto é como eu penso, é apenas uma maneira de tu distinguires o que realmente está a acontecer ali. Porque tu, quando tu fazes sexo, é o que eu estou a dizer, para mim eu distingo a palavra. Nesse sentido, é a mesma coisa. As duas pessoas estão a fazer sexo na mesma, não é? Mas é diferente quando estás a fazer com alguém que amas e quando não estás. É nesse sentido. Mas isso, sim, eu consigo perceber. As pessoas tentam diferenciar porque o sexo é uma coisa muito banal, o amor é uma coisa muito mais especial e, portanto, há que diferenciar. Mas eu, é assim, Eu acho que essa é uma questão de se palavra. é, mas para mim é que me diga assim: eu não digo, eu hoje vamos fazer o amor. Se alguém um dia me disser, olha, vamos fazer amor, eu acho que me faço a rir na cara da pessoa sem querer. Mas Das duas uma, ou rio-me ou fico preocupado. então, Ah, pois é, muito. sim, muito. sexo, desculpa, Adriana, eu sinto muito a palavra sexo, aquelas coisas quase tão asquerosas, que é quando um... E estou a dar um exemplo do homem, porque ouve-se mais o homem a dizer isto que a mulher. Pelo menos eu ouço mais. Citei-te que eu quero usar. Não, é do género. E eu lá, vou comer aquela gaja. Opa, eu acho isso tão feio, tão feio, tão feio. Mas acho mesmo horrível. Elas também dizem, és um pão. És um pão. Não dizem que vão comer, mas também... tipo, mas isso dizer que alguém é um pão, tipo... É a mesma coisa de dizer que alguém é jeitoso. É igual, eu acho que isso não ofende ninguém. Não tem nada a ver. Agora diz, vais comer alguém... Eu acho que é muito baixo, muito relos mesmo. Acho que é uma expressão muito relos de usar. Mas isso é uma questão mais machista, é. Não, mas isso é, mas é assim... O facto de eu dizer... o facto de eu dizer, por exemplo, que vou, sei lá... Vou fazer sexo com a minha mulher... A mim não me soa estranho. Amor é assim. Fazer sexo com a minha mulher é fazer amor, mas não é a mesma coisa. Fazer amor também inclui fazer sexo, mas inclui tomar o café pela manhã, inclui quando discutirmos, temos a preocupação de não deixar as coisas chegar muito longe, temos a preocupação de conversarmos quando alguma coisa não está bem, abraçarmos mesmo só porque chegamos a casa, porque nos encontramos em casa, se ela já cá estiver, ou se eu já cá estiver e ela chegar depois. É fazer amor, é de quando em vez fazer uma surpresa, dar porque não um presente, enfim, se for assim uma coisa mais ou menos clichê, aquelas datas clichê, ou se não, pessoas um bocadinho eu que são mais exigentes, se calhar não tenho nada dar nada naquele dia, ser só, por exemplo, ir jantar fora, mas depois, ou fazer uma coisa diferente, mas depois, sei lá, assim no dia de repente, sei lá, 3 de abril, ocorreu-me, vou-lhe dar um presente, pronto. E isso para mim é fazer o amor. Isto para mim é fazer amor, não é só ir para a cama. Ou seja, o sexo é só uma das coisas, não é? Faz, sei lá, os amigos também não fazem amizade. Quer dizer, fazem. De multiplíssimas formas. Mas não fazem só de uma. Não é? Ai, eu gosto tanto de ti, minha amiga, sou a maior amiga do mundo. Isso é fazer amizade. Olha, ó, Carlos Bonaparte, posso ser sincera? Estás-me a chatear, caralho! Então, estás a complicar tudo, escusadamente. Nós estamos a falar de uma palavra, meu. De uma única palavra. É tipo, eu sei o que tu queres dizer, mas eu acho que é simplesmente uma palavra. É a maneira de dar significado às coisas. Porque, por exemplo, nós dizemos, mama. Ai, mama é tão feio, é seio. Estás a ver? Mas depois, olha, quando o médico. Mas depois, ai, ó, seu doutor, dorme o seio. Ai, tu vais fazer uma mamografia. Pois. Né? Ou então, de género. A grávida está com dores de parto. Ai, não, eu não vou parir, que isso é feio. Parir, não, vou dar à luz. Vou dar à luz. Vou ter o bebê. Não é? Vou dar à luz. Vou dar à luz e depois ele nasce esportista, fogo. Opa, o que é que vocês querem? Vocês não pagam a conta da luz, depois não se queixem. Pronto. Mas estão a perceber, eu acho que é um bocado. Eu acho que é um bocado aquela essência das palavras. Isso é procurar, mas isso é procurar. Sim, sim, mas. Pronto, é assim. Para mim, se precisa de separar, se é dar à luz. Eu não utilizo muito a expressão. Nem fazer amor, nem fazer sexo. Porque assim, eu quando vou ter qualquer coisa, eu não vou. Nós não nos viramos para o outro. Então, filha, vamos fazer sexo, vamos fazer o amor. Não! As coisas acontecem naturalmente, não é? Não é tipo, anda cá, filha, que agora apetece-me. Não é assim! Não, eu é mais estilo. Então, é. Desculpa, mas as piadas. Eu acho. Então, filha, hoje vamos a bacalhar ou não? Ah, bem, acho que a melhor que eu ouvi foi: vamos usar o teu submarino. O quê? Ela! Não, é por exemplo, mas vocês já têm uma ideia de quão maluco eu sou. Pronto, o Daniel é muito parecido comigo nesse aspecto. Então. Eu acho que já se disse mesmo o nome dele do que do meu nesta edição. Só que é daquele género. Nós não somos duas pessoas normais, então é normal que as coisas não sejam muito normais. Basicamente, eu não vou contar aqui como é que foi, mas eu quando contei a algumas amigas minhas como é que foi o pedido de casamento, o que elas me disseram foi: vindo de vocês dois, não podia ter sido normal. Por isso, para vocês terem uma ideia de como é que a situação funciona. Mas quando eu digo que não utilizo muito a expressão fazer amor nem fazer sexo, é verdade. Porque isso vai ser um bocado. Pronto, vocês podem se rir à vontade, eu não vou dizer nada, mas é do género. Quando não acontece naturalmente, é deste género. E isto é verdade. Ele é capaz de se virar para mim e dizer assim: hoje vou-te violar. Desse género. Mas tipo, isto é tudo na galhofa. Ou então do género, sei lá. Pá. Agora não me lembro, mas situações assim de género, porque na brincadeira há essa confiança. Mas, olá, não sei, eu acho que. Essa expressão é muito fixe, será que isso. eu vou, amanhã eu vou dar uma volta e vou perguntar aqui a uma amiga minha que eu costumo passar por lá de vez em quando. Não, eu só, lembrei. Tipo, ou então. Que até lhe acho assim muita graça e tal, vou ver. Bota a violar, posso? Quer dizer, se calhar não pergunta, é melhor passar onde ele se arrepende, onde diz que não. Tipo, nós estamos juntos e também. E como já. É a gente junta-se, não seja por isso. Nós somos muito normais, mas pronto. Mas o que eu quero dizer é isso, porque se alguém disser. Não, não, não sei, não me soa bem. Se alguém disser: ontem tive sexo com a minha namorada. Tive sexo com a minha namorada. Não sei, eu acho que. Também não faz impressão. Olha, eu até fico mais preocupado se pensar, eu fiz amor com a minha namorada. Eu sim, andas a traí-la sem ela saber. Ah, não. Porque, pá, não, no sentido, quando há muito mel, quando há muita coisa. Ai, eu não faço nada sem o meu marido. Olha a minha password, tá aqui, filho. Olha, é tudo. Mas tipo, nem ele que pede, ela que Mas diz que dá, já ou ao que isso contrário. é. Tu ouvires toda hora, todo instante, amor, não sei o quê, amor, tatatá, amor, traz-me Ai, não amo sei o quê. tanto. Ai, que mel! Ah. É muito meloso, não dá. Olha, é assim, eu já Passa, moro por norma. com ele, tá bem? Só uma coisa, por norma, passado. Isto é por norma, atenção, por norma. Por norma, passado uns anos. Então, e como é que estás com o teu marido? Hein? Como é que está tudo bem com. Ah, já nos separamos para há quase 2 anos. A sério? Ah, pois, não, eu não fazia nada em casa, não sei quantas. Ah, não é. Ah, mas gostavam tanto um do outro, não gostava nada, aquilo é tudo, É não fechada. é? É tudo. E há uma coisa muito engraçada que eu pude perceber-me ao longo do tempo. Eu ouvi, uma vez li-me em 2012, li uma publicação que era de estilo quando as pessoas começam a falar muito, a pôr, quando as pessoas precisam muito de demonstrar aquilo que sentem, é porque aquilo que sentem está a acabar. Estilo, ou na rua ou no autocarro, tipo, parece aquilo, parece uma sanduíche, que não sei comer um ao outro. Ou um restaurante. Depois, tipo, estou na rua. Opa, pouca vergonha. Tipo, depois no Facebook, ai, eu amo-te muito, e ela também, filha, não sei. E depois. Tipo, e depois a relação acaba. E eu passei por essa experiência, mais ou menos, uma vez eu passei por essa experiência. Porque basicamente, quanto mais demonstração havia, mais o fim da relação se aproximava. E a verdade é que assim foi. Ou seja, é daquelas coisas. Eu quando a pessoa diz, ah, eu fiz sexo com a minha namorada. Ah, esta noite, para aquilo é que foi. Pumba, 3 vezes na minha mulher. Ah, sabe que é um bocado ordinário. Mas, ou 3 vezes, não sei o quê, o sexo é uma prova normal. Mas. Muito mais duram essas relações porque as pessoas não têm. Fazer sexo. É que pouca vergonha. Fazer sexo. É muito feio. Ai, parece uma badalhoca. Não, é amor, é amor, filho, é amor. Isso. Quando as pessoas não têm esse tipo de tabus. Quando as... Atenção, por norma. Estou sempre a dizer por norma. Isto não é nenhuma fórmula. Não é? Nem eu sou dono da razão. Mas é aquilo que eu acho, é aquilo que a minha experiência me foi dizendo. Não, é assim, eu também acho que isto de estar sempre a demonstrar também não quer dizer nada, porque eu conheço um caso que não é diretamente. Era prima de uma amiga minha, era não, continua a ser prima, não é? Mas a rapariga reclamava, dizia a essa minha amiga o seguinte: Ah, o teu namorado. Eu nunca publica nada para ti no Facebook, nunca não sei o quê, não sei o que mais. Ah, não sei se ele gosta assim tanto de ti. Assim, porque o namorado dela era amor para aqui e musiquinhas e tretas dessas. Pronto. Basicamente, essa minha amiga está junta aos anos e a prima dela já tem não sei quantos pares de chifres e já não estão juntos. Por isso, acho que isso não tem nada a ver o cu com as calças, basicamente. Acho que não é para uma pessoa estar sempre. Eu acho que se demonstra de outras maneiras, com atitudes e não com esse tipo de demonstrações. Sim, mas quem é que está separada? A que recebia muitos elogios ou a que recebia poucos? A que recebia poucos, é As que recebia. Não, a que está separada é a que recebia muitos elogios do namorado. isso? Ah, é porque a prima recebia poucos, a amiga recebia Não, muitos. não, E a amiga está. não, não, não. A prima é que dizia à minha amiga que o namorado dessa minha amiga não devia gostar tanto dela porque não lhe fazia decorações. Ah, E o dela ok. fazia muitas. Mas entretanto ela teve uns valentes pares de cornos pelos meios e entretanto já não estão juntos. Vês, não digas cornos que é feio, diz chifres. Como está... É melhor abrir-se. Palitos, fónicos, Ah, ok. Ai, para, pronto, mas palitos acabou. fónicos. Pronto. Palitos fónicos na marca Itália, sim senhor. Mas pronto. Palitos fónicos. Se trair a sua esposa, ponha-lhe palitos fónicos. É. E o resto, fónicos. Mas o que se vê também muito é aqueles casais que em casa já não são casal, ou seja, até às vezes vivem um restão e outro no primeiro andar, mas na rua andam abraçados como se fossem casados. Não querem separar, só para não haver aquela de ai que vergonha. Agora é divorciada, agora é o que eu vejo mais. Já não há muito essa. Não, Não, este não. então anda para cá que tu vês muitos que não Opa! falam com Não, Deus. estamos a falar das mais novas, dos mais novos. Olha que 26, 30. não sei, olha que eu não sei. Olha que eu conheço um rapaz da minha idade que está casado e ele só não se separa dela. Porque depois vão falar, ah, já deixou uma rapariguinha, agora vai-se divorciar desta, já é a segunda, e ele então, enquanto Ui, mantém. discriminação contra o homem? E ele então mantém. Ela! Ah, pois. Então não era suposto o homem ser o garanhão e ela é que fosse. Ah! Os tempos estão a mudar, sim senhor, eu fico mais contente. Ele então, Fico mais. coitado, aguenta o casamento. Eu acho que depende também das regiões, porque há regiões que as pessoas têm uma mentalidade mais retrógrada em certos aspectos. Por exemplo, se tu vieres aqui à grande cidade, a coisa mais normal é divorciar-se. Era isso que eu ia dizer. Aqui mais para assim, quando eu sou um casal divorciado do que um casal de casados. Eu, por exemplo, quando eu era miúda, assim pequenita, quando eu dizia que os meus pais eram separados, era de género: Ai, coitadinha, desculpa, não sabia. Isso irritava-me muito. Porque eu dizia de género: Ah, se é para eles não se darem bem, mas voltarem separados. Era a minha resposta. Pois. Atualmente, os meus pais são separados. Ah, os meus estão bem. Ai, que estranho. Ah, e tu vais aos teus ao fim de semana? Ai, não, tipo, não gosto da minha madrasta. Ah, está bem e tal. Tipo, cenas assim. Tipo, já se fala super Exato. normal. Quando eu era miúda, não. Mas lá está, eram outros tempos. Isso já. Claro. Ah, Isso faz lembrar não é? aquela parte, e que também tem a ver com o amor, que era aquela parte do antigamente a homossexualidade era um crime, depois começou a ser tolerado. Depois foi despenalizado. No tempo atual é moda e eu vou-me embora antes que seja obrigatório. Não, mas é assim, por exemplo, como dizem, ah, antigamente os casamentos duravam uma vida, agora não duram nada. Porquê? Oh, se tu me deixas, é uma vergonha e eu foto da tromba. Ai, desculpe. Pipi! Tem a ver com amor, hein? Tem a ver com amor, hein? Passem-o! Isto é épico! Lindo, lindo, lindo! Sexta! As coisas. Desculpem. O melhor mês disto tudo não vai acontecer, mas o melhor mês disto tudo é que devido a alguns problemas técnicos a montagem do minuto do reclamo de minutos inusitados só vai ser feita entre este sábado e este domingo. Portanto, não vais pôr isso no reclamo? Não, não, não, neste... Mas pronto, o que estava a dizer, porque havia muito essas coisas. E se a mulher, o homem batia, ai, não separas porque é uma vergonha. E depois o homem tinha 1500 amantes e a mulher tinha de ficar em casa a tomar conta da casa e dos filhos. Era do género, agora quiseste, aguenta. Exato. E depois se a própria mulher fosse reclamar com a sua própria família, e eles diziam, ah, se ele te bate, ele é o homem, ele deve ter razões para isso. É porque tu não estás a fazer as coisas como deve ser. É porque não estás a ser uma mulher boa. Por isso é que os casamentos duravam muito. Sim, também há o caso de que como, antigamente o amor era mais construído do que atualmente. E havia aquela situação de, eu acho que isso também acontece muito, que é, enquanto as pessoas muitas vezes também por causa da vergonha de um divórcio tentavam resolver os problemas dentro de casa. Enquanto atualmente, o que acontece muito é que as pessoas, quando acaba a paixão, não tentam construir nada. É uma coisa... Também não há tempo. São alicerces tão fracos, tão frágeis, que não há maneira de sustentar aquilo. Também não há tempo. Tem que andar para aí em 3 trabalhos para ganhar 700, 800 euros. Depois, muitas vezes, vivem em casa dos pais ou da mãe ou dos pais de um ou dos pais do outro. Depois, muitas vezes, também existe uma coisa que isso não é só o amor, que é aquela coisa do... Ah, estou tão bem encostada. Vou estar a construir numa casa para quê? Estou aqui em casa. Ela, se quiser que venha para cá. Bom. E é muito assim. Opa, eu acho que isso de não ter tempo, eu acho que o tempo arranja-se, por mais pequeno que seja. Coisas pequenas, não é preciso. Eu acho que não, quando uma pessoa já está conquistada, tu não tens aquele trabalho de estar a conquistar outra vez. Tens é que a manter conquistada. É só manter. Tens é que a manter conquistada. Eu acho que manter uma pessoa conquistada é mais fácil do que conquistar do início. É, isso é, sem dúvida. É então, preciso isso... que... tanto o homem como a mulher queiram manter essa conquista. Claro, claro que não é só um lado que vai lutar por uma relação. Exatamente. Não é? Agora, coisas básicas. Claro que uma pessoa está o dia todo a trabalhar, chega à casa, quer é descansar. Eu tenho uma amiga minha que está a pensar em morar junto com o namorado e a dizer, ai, porque vamos poder fazer todos os dias e não sei o quê, e eu virem para ela muito depressa, e eu não estou junta nem nada, mas há que ter consciência das coisas. Eu assim, isso passas tu? Achas que vais ter pedalada para todos os dias? Quer dizer, vocês os dois, o dia inteiro, no trabalho, chegam a casa e ainda ter que preparar a comida, arrumar a casa e mais não sei o quê, achas que vocês vão ter paciência, tempo e disponibilidade para estar na ramboia todos os dias? Se fizeres 2 ou 3 vezes por semana, já está por feliz. E eu não estou a dizer que não há pessoas que não façam todos os dias, mas desculpem lá se estou a ser muito injusta, mas são pessoas que não devem trabalhar muito. Não é? É muito difícil. Por vários motivos. O stress do dia a dia não deixa disponibilidade nem vontade para isso. Até podes ter vontade, mas estás tão cansado que ficas assim, eu até quero, mas olha lá, não tenho forças. Pá! E agora começam tipo, os machistas a pensar, Ah pá, não tem o quê. Sou machão! As mulheres é que dão sempre aquelas desculpas, dor de cabeça e não sei o quê, estão cansadas para não fazer. Pois, os homens também. E agora já estão a mudar, mas antes os homens chegavam ao trabalho, sentavam-se no sofá a ver o futebol e a mulher que fizesse ali da casa. Agora não, muitos deles já ajudam em algumas coisas, algumas tarefas, até dos filhos e tudo. Mas olha, antes mas... isso não acontecia. Sabes porquê que nunca mas ouves? Deixa-me só dizer-vos uma coisa, que já estamos a passar 10 minutos do nosso tempo. Sim, nós já vamos acabar então. O que eu estava a dizer, sabem porquê que vocês nunca ouvem a dizer: ah, o homem dá desculpa que está com dor de cabeça? Ouvem da mulher, porquê? Porque normalmente quem procura é o homem, não é? Para fazer, opa, há mulheres que procuram também, mas estou a dizer por norma. Os homens normalmente nessas coisas têm as hormonas mais aos saltos. E o que é que acontece? Quando eles não lhes apetecem, simplesmente não procuram as mulheres. Como eles não procuram? Se a mulher também não lhe apetece muito, também não vai reclamar. Claro. Não vai ficar no sítio. Simplesmente naquele dia não fazem de mútuo acordo. Pronto. É o que acontece. Olha, eu não invento dor de cabeça. Se eu não quero, é, não me apetece. E está a andar. Pronto. Não me apetece. Ah, quero saber. E vê lá, se não insiste muito, se não for a tromba. É do género. Ai, tal, não me apetece. Ai, que... Pá, estás com muita vontade, bate uma. É a minha resposta. Está tudo... Opa! Ainda bem que tenho os fones, pá. Se não tivesse os fones, estava lindo. Ai, ai, isto é... Isto é uma conversa ultra épica. Isto não é épica, isto é um autêntico tesouro. Opa, ao menos ninguém pode dizer: ah, ela arranja desculpas. Eu não. Não quero, não quero. Mas também ninguém precisa de saber se arranja desculpas ou não. Quer dizer, se quê? Se arranja desculpas ou não. Desde que a pessoa em questão saiba que não, ótimo. Eu acho que as mulheres não precisam de arranjar desculpa. Não querem fazer, não fazem, filhinhas. Exatamente. Basicamente é isso, ele não nos pode obrigar. Olha, e agora vou ser um bocado radical. Mesmo dentro de um casamento, se a mulher não quiser fazer e o homem obrigar, é violação e é crime. Por acaso não estás a ser radical, por acaso é verdade. Sim, mas é para as pessoas dizerem: é que exagero. Não, é verdade. Não, é verdade. Está na lei. Está previsto na lei que... Quando a mulher, ou enfim... Também, a mulher também pode chegar lá, na casa, também quero! É quando é coagido, quando é obrigado, quando inclusive é a sua... Ou, pronto, coagido, já desde si, é um tipo de crime. E quanto maior a coação ao ponto da obrigação, é muito maior, não é? E há realmente homens que, pronto, isso sim, isso também é um tipo... Isso não é só violência doméstica, isso é violação. Exatamente. São os dois crimes. Mas nem precisa haver violação para haver violência doméstica. O facto de haver coação, pressão psicológica, não é assim o termo disto, mas quando há coação, quando há tentativa, quando há intimidação, que é como se chama, a pressão psicológica chama-se intimidação, em termos logísticos. Quando há intimidação, isso é um crime. De violência doméstica. Portanto, deve ser denunciado. Exatamente. E violência doméstica é crime público. Qualquer um pode denunciar. Era isso que eu te ia perguntar, porque antigamente não era, mas agora é violência doméstica. Agora é, e não venham com essas tangas de que entre marido e mulher não se mete a colher. Mete-se a colher, o garfo, a faca, a panela, mete-se tudo. Porque se está a bater, se está a insultar, o que seja, podem fazer queixa. Eu já fico com medo do que é que ela vai dizer a seguir. Quando ela começa a aumentar o nível de stress, então, ela já fica com medo do que é que fica. Pronto, devem, não é podem, é devem fazer queixa. Exato. Exatamente. Devem, porque agora sim, violência doméstica é um crime público. Exatamente. Isto quer dizer o quê? Que acabámos se a falar. Se alguém tem conhecimento destes crimes, pode denunciá-los. Deve denunciá-los. Exatamente. E se porventura isto acontecer na rua, aí é crime público porque é na rua, mas muitas vezes é entre marido e mulher. Não, não. É um crime público é mesmo. Não se inibam. Sim, e não vale a pena então, dizerem, ah, não vou fazer queixa porque depois a mulher retira a queixa. Não, porque se foi outra pessoa a fazer a queixa, a mulher não pode ir a retirá-la. Exatamente, exatamente. Pode. A mulher vai ser obrigada a ir à morgue, ou o que seja, fazer análise corporal para ver se há vestígios de violência. Exatamente. E quando é violência psicológica, tem as testemunhas, vão ser chamadas testemunhas dos gritos que ouçam, dos insultos que ouçam, isso tudo. E pronto. Voltamos para a semana, depois desta emissão épica. Opa! Cala-te! Acho que giro! Exatamente. Não. Continuem. É o que estás falando. Nada, é isso. Por mim está tudo bem. Então, pronto. Até para a próxima semana. Espero que tenham gostado deste programa. Ai, outro. Desculpem lá. Exaltei-me. Ah, mas as tuas exaltações são boas. Tem um pi naquela parte quando editares isto. Ah, não se foi nada. Então, também faz parte do amor, então. Exato. Só que é uma coisa mais intimista. Perdão, não costumo ser mais romântica, não é assim com tanta violência. Mas... Ai, vocês a sério cansam a minha beleza. E pronto, vocês já sabem onde nos encontrar. Nós temos o nosso site e temos a nossa página e grupo no Facebook, portanto, temos páginas no nosso site. Temos a nossa página central, que é a Rádio Interweb. Uhum. As restantes vocês vão ficar a conhecer ao longo dos tempos. Exatamente. E até à próxima. Portanto, ou 20, ou 30, ou 40, ou. Fossem as que fossem. Ou sejam os que sejam. Até para a semana. Até para a semana.